Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. Senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e... Henshin! Gente, aqui é a Sir Sara e... Dai Henshin! Porra, mesma ideia, meu! Eu não ouvi você! Eu mandei o Henshin do Ichigo! E eu mandei o Dai Henshin do Emo! E aí, galera, eu sou o Luca Ferrari, só Showtime. Vone Oliveira na área, o pai tá on. E aqui eu vou ter que ir, né, de Kamen Rider Ichigo, né, fazer o Henshin, né. Fazendo o Henshin aqui de leve, aqui, de convidado aqui. Eu gostei da referência de Wizard. Eu faço cosplay de Roluto. Ele que o Shocker é o Kamen Rider wa ningen no jiyū no tame ni Shocker to tatakau no da. Enfim, pessoas, pra quem não entendeu, foi bem explícita essa última parte. Hoje nós temos um especial sobre a franquia Kamen Rider. E, para não deixar de ser, né, até porque nós temos a nossa querida viciada em Kamen Rider de estimação, né, Sir Sara? Opa! E hoje trouxemos dois convidados bastante especiais. Primeiro, o Luca. Lá do Anime Toku Videos. Seja muito bem-vindo à brincadeira. Obrigado pelo convite. E por fim, nós temos o Volney lá do TokuCast. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Obrigado. Prazer estar aqui. Enfim, hoje vocês vão ver que o host de vocês vai estar bastante de orelha, porque temos três especialistas na brincadeira aqui que vão falar mais do que eu. Então, né? Sara... Oi. Começa aí com os primórdios do Kamen Rider aí. Então, gente, Kamen Rider foi criado por Shotaro Shinomori, que nasceu em 25 de janeiro de 1938, e veio a falecer em 28 de janeiro de 1998. Poucos dias depois do aniversário dele, na época. Nossa. Ele foi um mangaka japonês, eu vou fazer algumas inclusões aqui de opinião própria. Ele é um dos alicerces do mangá atual, né? Depois de Osamu Tezuka. É, o deus do mangá. Uhum. Ele é um dos alicerces. Ele, inclusive, foi o pioneiro do que a gente conhece hoje como Tokusatsu. Ele e o pessoal da Tsuburaya, que são os criadores de Ultraman. E ele fez grandes figuras do universo do mangá, do anime e do Tokusatsu. O nome de verdade de Shotaro Shinomori era Shotaro Onodera. E ele... E quando ele mudou o seu nome para o nome que todos nós conhecemos, ele almejava no começo ser romancista, no caso um escritor. Até que ele teve um contato com Osamu Tezuka, o nosso querido deus do mangá, que incentivou ele a seguir na carreira de mangaka. E ele se tornou um dos autores de maior prestígio do Japão, sendo dos mais famosos juntos... Eita! Ah tá. Sendo dos mais famosos frequentadores da lendária pensão Tokiwa Sou, para jovens aspirantes a mangaka, e ele tem um museu dedicado em sua homenagem na cidade de Shinomaki, em Miyagi, que é sua terra natal, e que foi construído em 2001. Muito bom. Olha. Ou seja, se Osamu Tezuka disse que se faça o mangá, Shinomori disse, diga por favor. Aliás, quem diz que o Shotaro Shinomori é o rei do mangá foi o próprio Osamu Tezuka, porque chamaram o Shotaro Shinomori de Deus. né? Ele falou, não, Deus sou eu. Ele é o rei, no máximo ele é o rei. Aqui, lógico, parafraseando, não tô falando totalmente correto, mas foi mais ou menos aí. Ele é, no máximo, um rei. Não, inclusive, eles são um dos que mais produziram, né? Sim. No... Enquanto em vida... Sim, o Shotaro Shinomori quebrou o recorde, inclusive, do Guinness. Olha aí. Bom, a gente já falou bastante do Shinomori, né? Se a gente for entrelaçar Shinomori e Kamen Rider, a gente já vê aqui. O Kamen Rider que mais eu tenho assistido, que é o Kamen Rider Ichigo, que é o primeiro Kamen Rider da... Aliás, uma coisa antes de começar a falar das séries de Kamen Rider em questão, os Riders, eles são separados conforme as eras japonesas. Lembrando que as eras japonesas, elas têm os nomes conforme o nome do imperador. Tudo começou em 1981, no meio da... quase no final da Era Showa, né? Era Showa essa que foi de 1926 a 1989, bastante tempo, né? Aí veio a Era Heisei, que foi de 89 até 2019, que foi o pai do Hitohito, que é o atual imperador. E de 2019 até hoje, a Era Reiwa, que é o nosso querido imperador, já do Japão, Hitohito, né? Grande Hitohito, um abraço, inclusive, se estiver ouvindo. Estamos agora. Meu, se o Hitohito estiver ouvindo alguma coisa e entendendo português, que é mais difícil ainda, mano do céu, ele deve estar rindo com tanta groselha. Assim a gente espera, né? Né? Assim a gente espera. Inclusive, então, novamente, um abraço. Né? Bom, de todas as séries Kamen Rider, temos 9... dentro da Era Showa, que são, isso eu posso dizer sem medo de errar, tá na pauta, né? Que é o Kamen Rider Ichigo de 71, o V3 de 73, o X de 74, o Amazon também de 74, o Stronger de 75, o Sky Rider de 79, o Super One de 80, o Z-Cross de 84. Que é um filme. Um filme especial. O Black de 87 e o Black RX de 88. Cara, essa parte dos Manchetossauros é uma loucura, velho. A gente só pegou o finalzinho da Showa, né? De verdade. É. Pegou literalmente fechando. Na verdade, se não me engano, o RX ele ainda fez ponte, que ele acabou em 89. Que aí foi quando iniciou o Heisei. Ele foi transição que nem o Zio. É, de certa forma foi. É que dentro da coisa toda de Kamen Rider, eles não consideram totalmente ele o final. Porque apesar dele ser oficialmente, né, o final da Era Showa, tem ainda Zeto e Jay. Shin, Zeto e Jay, né? Uhum. E essa trilogia, ela é considerada Showa porque ela foi desenvolvida na Era Showa ainda, né? Apesar dela ser produzida na Era Heisei, né? Isso, ela foi produzida, ela foi, né, idealizada e também teve dedo direto do Shotaro Shinomori. Principalmente o Shin. É, tanto que nos filmes mais recentes, né, quando tem aquela apresentação que aparece todo mundo, eles aparecem como Showa. No show, até nos brinquedos especiais. No Zio, a gente pode ver, acho que foi no Choyou Yusai, que é um show de meio de ano, final de ano que eles fazem com o pessoal de Sentai e Kamen Rider. Tava lá, todas as logos de Showa Heisei, e tava os três na Showa. Olha aí que beleza. Enfim, dos anos 90, só tivemos esses três lançamentos, Shin, Zio e Jay. Zeto. Zeto, né? Zeto. É Zeto. Zeto. Zeto. Zeto, porque senão confunde com Zio lá e Dami. Enfim, Shin, Zeto e Jay. Só tem esses três Kamen Riders nos anos 90, até porque a gente tem um senhor Yato, Black RX, que foi lançado em 88 e acabou em 89, pro começo da Era Racing de verdade, que foi nos anos 2000, com Kuga. Sim. E uma observação, que Kuga era pra ser uma comemoração, né, uma homenagem a Shotaro Shinomori e a tudo que ele fez. Não se esperava o estouro, a fama que teve. Teve um retorno muito grande e foi quando a Toei pensou, por que não? Why not? Obrigada, Toei. Sem contar, né, Sem contar uma curiosidade que em 2009, quase todos os Kamen Rider, tirando o Damo, né, foram chamados de Masked Rider por causa da internacionalização do Kamen Rider. Isso. De Kuga Decade. Exato. E aí a gente sabe aqui os nomes de cada Kamen Rider dentro da era Heisei. Que são... Nossa, coloca a musiquinha do Grand Zio nessa hora. Depois me passa, que aí eu coloco isso. Nossa, eu já pensei no Kitout do Decade. Kuga, Act, Ryuki, vai! Então, Ryuki, Paz, Blade, Calma. Hibiki, Kabuto, Deno, Kiva, Decade. Vamos lá. Masked Rider Kuga em 2000, Masked Rider Agito em 2001, Masked Rider Ryuki em 2002, Masked Rider Faiz... Ou 555, né? De 2003. Na verdade, é um jogo. É um jogo de com os números. Ah, tá. 5. Faz. Tá certo. Japoneses tentando falar inglês, né? Masked Rider Blade em 2004. Masked Rider Hibiki em 2005. Masked Rider Kabuto em 2006. O Tenno em 2007. Kiva em 2008 e o Decade em 2009. A partir daí, eles voltam a se chamar Kamen Rider. Sim, e é o que é chamado dentro do fandom de segunda fase, ou como é que o pessoal também fala, New Era, alguma coisa assim, pra fazer a divisão. Neo Heisei, né, o pessoal fala. Isso, Neo Heisei. Mas é só fandom, gente, não vamos ser cancelados, gente, é só fandom. Não é uma coisa oficial pra ninguém chegar e depois. Isso. Não existe isso, não fale, não pode! Ai, estamos chorando. Não vou citar nome, gente, mas. Nossa, o jeito que você falou, eu já peguei a referência. Olha só! Eu faço. O mundo da Tokunet é um ovo. É um ovo. É um ovo de codorna. Exatamente. Enfim, deixar organizadinho, primeira fase, segunda fase, fica tudo certo. Tudo bem, né? Se organizar direitinho, todo mundo assiste o Kamen Rider. É isso aí. E o pior que é tudo culpa de quem? Do Decade. É mesmo. É do Decade, Honoré de Keido. Né? Vamos lá, seguindo a lista aqui. Isso porque em 2009 foi a cisão, né, de Masked Rider para Kamen Rider entre o Decade e o Gundam. Sim. Inclusive, Decade, uma curiosidade, Decade, ele teve, se não me engano, 35 episódios, que foi considerado menor em quantidade que os outros, exatamente para corrigir a periodicidade das séries, porque antes elas quase que dividiam duas no mesmo ano. E com isso do Decade, eles arrumaram ela para ficar uma por início de ano, que é o que acontece de Double a Zio. E aí a gente... pra diferenciar a estreia do Senpai com a estreia do Kamen Rider daquele mesmo ano. Tá? Inclusive pra questão de lançamento de brinquedos, toda a parte de marketing, né? Você ter, você ter essa distância, você consegue organizar melhor. Uhum. Exato, pra ter os filmes, aqueles crossover que a gente gosta, que a Toei faz uma anarquia, mas a gente gosta. Se organizar, se organizar direitinho, todo mundo estreia. Sim. Brasil, aprende aí com marketing. Nossa, o pior é que agora por conta da pandemia tá bem desse jeito, se organizar direitinho todo mundo estreia, é filme, vai. Bom, enfim, seguindo aqui com a lista, Kamen Rider Double, Kamen Rider Os, sim, a Sarah já falou pra mim como é que eu falo, senão eu ia falar Kamen Rider Não faz isso não, fizeram isso na minha apresentação de cosplay, diante. Nossa, ou é foda. Não, foi 000, foi muito pior. Mas enfim, falando do jeito certinho da Sara de Nave, ensinou e eu aprendi direitinho, né, Sara? Kamen Rider, os. Aí vem, esse daí é de 2010. Aí vem o Force em 2011, o Wizard em 2012, o Game em 2013, o Drive em 2014, o Ghost em 2015, o XA em 2016, o Build em 2017 e o Zio de 2018. E aí até o presente momento na era Areiwa, vocês me corrigem se eu estiver falando groselha, temos o Zero One em 2019 e o Saber em 2020, o ano passado. Isso. É isso aí mesmo. Uhum. Tem mais algum que seja lançado esse ano? Ou nem? Não, vai lançar em... É, na verdade, se a gente for pegar o cast nosso aqui pra daqui umas semanas, vai ser revelado o Rider do ano que vai estrear. Ah, é? Que eu acho que já tá na época já de vazar o nome dele. Entendeu? É, né? De registrar. Aí o quadradinho do registro lá. O pessoal fica, meu Deus. Curioso. Sai. Nossa, lembro do ano passado as piadas horríveis com o Fate por conta do Saber. Nossa senhora. Eu ainda tenho um monte de figurinha disso no WhatsApp. Valeu. Então quer dizer que assim, os Super Sentais lançam no começo do ano e os Kamen Rider no meio, é isso? É março e setembro, né? É. Março e setembro. Março Sentai, setembro. Estamos chegando lá. Quer dizer então... E corre o risco de um novo Kamen Rider ser lançado no dia do meu aniversário? Mata que caralho! Não dá certo, não dá certo. Pode ser, eu vi o pessoal, os atores comentando que parece que vai até. Acho que é 20 e pouco de agosto. Parece que o Saber vai fechar com 50 episódios. Torço por isso, porque, sinceramente, na minha opinião, tá maravilhoso. Não, a série ficou maravilhosa. Depois daquela fase de apresentação de elenco. Nossa, deslanchou. Eu tô adorando. Foi embora. Eles estão conseguindo eles colocaram um monte de coisa misteriosa e eles estão desenvolvendo as coisas e a gente tá vendo isso acontecer. Sim. Então, isso é muito bom pra série. Vamos lá, sim. Vamos lá, gente. Cara, Deus abençoe o roteirista de Ghost. Parece que ele aprendeu de 2015. De Ghost, não sei como é. Bom, Eu queria que vocês me dissessem da série de Kamen Rider quais são os motivos, porque até para assim, eu que sou leigo na história de Kamen Rider, comecei a assistir há pouco tempo, eu tô assistindo o Ichigo amarradão até o episódio 20, pelo menos até o dia da gravação. Eu sei que o Ichigo, ele são ciborgues criadas pela Shocker. Isso. Isso. Agora, os outros Kamen Riders, quais são os motivos? Não, porque tem um monte de desenho de armadura diferente, outro de fruta. É que é aquilo, na verdade, assim, Kamen Rider, ele acaba sempre sofrendo um... É que diferente dos americanos, os japoneses têm essa coisa de pôr final nas coisas, né? Eles acabam as coisas, menos o One Piece. Tirando o One Piece, todo tem final. Ah, velho. Toda a gente tá proibido de morrer. É verdade. Ó, uma coisa que... Ó. Nossa, fala não. A gente aqui ainda tá de luto. Total. Press F in the chat. Aliás, mandei um F aqui no chat. Que as pessoas não estão vendo, mas no coração delas dá pra ver. É só elas olharem pra dentro que vai ter um F lá. Uhum. Mas assim, E o Kamen Rider, eles rebootam, de certa forma, todo ano, né? Então, quando você olha a história original do cara que é sequestrado, corre uma tragédia com ele, uma coisa quase kafkiana, né? Porque ele corre uma tragédia com ele, em vez dele, dele ficar lamentando aquilo, ele se utiliza, transmuta aquilo em um senso de justiça para que não aconteça com outras pessoas. Esse é o básico do Kamen Rider, né? Que veio lá do Skullman, que é a criação original, que originou o Kamen Rider, que é o que o Shotaro Ishinomori queria fazer, mas não deixaram. Né? Exato, até o Sim. Shin, ele dizem, falam, né, que é realmente aquela densidão e profundidade que o Shotaro Ishinomori queria. Só que seria muito impactante para as crianças verem um cara se transformando em um garfanhoto. É, e tanto que a ideia, rola lenda, né, que a ideia do... Eu não sei se isso tem, se isso é registrado, se isso é lenda. Eu não tenho o livro que tem falando isso agora para poder falar, não, tava lá e eu tenho a bibliografia. Mas reza a lenda que ele falaram, meu, escolhe um animalzinho pra poder ter a ver, porque não pode ser o cara de caveira não, bicho. Aí ele tinha lá várias ideias e aí ele chegou em três ideias, né? Morcego, aranha e gafanhoto. Aí ele chegou pro Joe, lá, o filho dele, e falou, e aí, filho, o que você acha mais legal? Morcego, né, filho? Aranha. Aí o filho, gafanhoto. Ele, gafanhoto não, filho, não vai ser legal. Gafanhoto. Aí ele, vou tentar esse gafanhoto aí, vai. Vamos na sinceridade. E as outras criança, coisas ele aproveitou. Exato. Toda a série de Kamen Rider tem aqueles vilões que são as outras coisas que ele não usou. Exatamente, porque é o que eu falei, é um reboot todo ano, né? Então é sempre essa história contada de uma forma diferente, com temáticas um pouco diferentes. Ou seja, eles têm uma fórmula pronta que todo ano eles vão modificando. Então, ó, esse ano eu vou fazer game. Ah, ano que vem o quê? Vá, mago. Ano que vem, aquela comida. Olha, eu vou te falar que a ideia de game foi sensacional. E eles acertam muito. Pra mim, assim, claro, tem temporadas aí de Kamen Rider, séries de Kamen Rider que eu não acho tão boas, tão incríveis, mas não existe uma série de Kamen Rider que você fala, não, isso aqui é ridículo, isso é horrível. Não existe. Exato. Não existe. Sim. Tipo, eu zoei com Ghost agora há pouco, mas, poxa, a ideia de espírito fantasma, pra mim que... tem uma veia católica espírita. Eu também, eu nem sou tão fã da série, assim, no geral, mas tem muita coisa na série que eu gosto, eu acho um tema maravilhoso, e eu acho que até eles trabalharam até bem. Uhum. Xamanquinho mandou um abraço. Aliás, tem isso. Aliás, um ponto interessante sobre temáticas, que se a gente for separar por era, sim, por exemplo, a Showa tem muito aquela coisa que nem você falou do dramático, de... Oh, sim, eu fui sequestrado, fui transformado, eu sou um ciborgue meio robô, meio humano. Tem aquele dilema existencial, aquela tragédia. É porque sabe? Então, aquele peso. É o espírito da época. O que é o espírito da época dos anos 80, da 70 até 80, né? Que foi modificando. Então, o que acontece? Até os anos 90, existia um arquétipo de super-herói japonês, né? Um arquétipo de herói japonês, de protagonista de shonen. Então, se a gente, por exemplo, for aqui divergir pro mangá, é a mesma coisa, e anime, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com Jojo Bizarre Adventures. Nossa, bate aí! Nós. Ai, pronto! E Jorge, não fui eu que puxei dessa vez. Não fui eu que puxei dessa vez, Jorge. Oi, olá. Tudo bem. Olha o Jojo Facts Together. Olha, eu vou deixar um ponto aqui. O Jorge sabe o tanto que eu sou desandada com o Jojo também. Eu me controlo, tipo, não vou então, ficar hoje. Eu sou dessa igreja aí também. Fica quieto. Então, mas assim, se você analisar, a primeira parte de Jojo mesmo, os caras são super, tipo, sabe, o Jonathan é super, sabe, eu sou um herói clássico, sou o fortão, não sei o quê. E isso, nossa, vai evoluindo. Sim. Você vê que já o Joseph já é diferente. Quando chega no Jotaro, já ainda é um cara fortão e másculo, mas já tá tacando tudo pra longe. Mas é o shonen. Isso, é a evolução do shonen. Então o herói shonen, ele também existe, uhum, né? No Kamen Rider, e nada mais é que a reflexão. Perceba, parte 5 em diante, que já é, sim, outra pegada, né? Que são os heróis mais... É, então. Com certeza. Que é algo mais estratégico. Sara, você nem precisou citar. É um pouco mais complicado de entender. Né? Eu não precisei, eu tô quieto. Você nem precisou! Então, mas é isso. Quieta. E é assim, vai seguindo o espírito da época, a moda da época, né? É diferente de Dragon Ball, que parou, exato, lá em 1980 alguma coisa, e continua o mesmo bagulho até hoje. E continua. É verdade. Aqui, ó. Um... Um exemplo é o... Essa é uma casa de Dragon Ball. Aqui, ó, um exemplo... Verdade. Aqui, ó, um exemplo é o Shin, o Zeto e o Jay. Eles não são mais dentro da base de fui transformado em um robô, em um ciborgue. Já é de certa forma. Quem sou eu? Peraí. Deixa eu me organizar pra poder... Saber o que eu tenho que fazer, se eu tenho que lutar, se eu tenho que resgatar, o que eu tenho que fazer. Exato, já tem esse dilema de dúvida e tem uma transformação que não é robótica. Bioarmadura, tudo biológico. Isso, o Shin, o protagonista, teve interferência, sim, científica pelo pai dele, que faz ele virar o gafanhoto humanoide. O também. Zeto, se não também me engano, tem interferência. Ele um... é criado pra proteger o filho. E ele é parte da forma de vida definitiva, isso, lá do Duras. Isso. Nossa, eu sempre confundo com o Jay. Aí o Jay é a proteção. É muito legal. Quase um Ultraman, realmente, né? Fora o fato dele ficar gigante. Nossa. Sim. Peraí. Kamen Rider Jay fica gigante? Fica. Sim. Fica. Porra, isso daí é uma bela homenagem pra Ultraman. Lembrando que Shotaro Shinomori... É, Shotaro Shinomori foi contra. Ele não gostava dessa ideia. Ele falou, só se for uma vez só e for um milagre. Aí pode fazer. É, uma vez só. Aí uma vez só e vem Decade. vamos de novo e você vai usar um Deca Driver. Legal! E aí você vai virar um Deca Driver. E aí vem a era Racing e trouxe uma porrada de coisas sobre o mundo. É, então. É, porque aí na era Heisei, né, a gente tem o Kuga que meio que tem essa pegada, um pouco dessa herança de biológico versus alguma coisa da Terra, né, que nem o Jay e o Zeto, mas... Sim, foi até uma coisa interessante, né, puxado do Egito, uma coisa meio místico e tal, que ele pegou o cinto de pedra, colocou e ele se incorporou. Então, tem essa vibe, e é uma vibe meio mais sombria, né, a gente tem esse começo de era mais... Mas, ao mesmo tempo, sim, também, existe uma mudança na narrativa, né? As narrativas dos Kamen Riders da era Showa é uma narrativa mais simples, é episódico. As coisas, elas têm ligação em um pano de fundo, mas é tudo muito simples, é uma narrativa muito simples, né? E aí a narrativa evolui, até a narrativa do audiovisual em geral no mundo evolui. Então, eles começam a usar uma pegada mais dorama. Se você analisar de Kuga em diante, né, na era Heisei, e pra frente, você vê uma estrutura mais de dorama, de dois episódios e tudo mais. Era isso que eu ia falar. Situações que se... Né, tipo, situações isso. Que se resolvem em dois episódios. Sem monstro do dia, dois, assim, totalmente. É assim, às vezes é situações, né? Ao mesmo tempo, tem um monte de gente que concorda comigo, que eu falo assim, ah, eu gosto de dorama. Tem uns caras lá que falam ruim, sabe? É verdade. E tem gente nossa, que costuma falar assim, sim, mas esse Kamen Rider não é dorama. Então, assim, não. Então, amigo, então, deixa eu te explicar uma coisa chamada efeito Odagiri. Perfeito. Sim. Não, o bom é que isso começou com o Joe Odagiri, né? Que foi ele terminar de fazer Kuga, ele se tornou um ator classe A pra dorama, filme e afins. Olha aí. E isso foi incitando os demais protagonistas também. Tanto que o Dedenno é o Takeru Sato. E hoje em dia ele é um ator classe A do Japão. Tá vendo? E olha que Dedenno é de 2007, né? Dedenno é a galinha de ouro da Toei. Todo ano tem especial. Exato. Não, o bom de Dedenno é a história se passa com linha do tempo. Tem um trem que vai pro passado, vai pro futuro, vai pra onde você quiser. E conseguiram fazer a resenha do protagonista perdurar esse, junto com as imagens. São muito carismáticos. Então, todo mundo. Então... Sim. Exato. Cara, vê o exemplo do o meme do PT e o Lula. Ninguém conhecia o Momotaro. Ninguém ia pensar numa estratégia de marketing melhor. Tinha que ter lançado Dedenno no Brasil. Exato. Quanta gente de anime foi depois assistir Dedenno depois desse negócio. Exato. Sara, depois você me passa... Sim, muita gente foi Sara, atrás. Sara, depois você me passa esse meme aí pra eu colocar no post. Por favor. Por favor. Ok. Não, cara, eu trabalho com venda de figure. Eu lembro que chegou um Momotaros na loja... Né? Não, eu peguei o Momotaros e pus ele pra venda. E foi bem no auge de quando estourou o meme. Cara, eu lembro que eu postei, deu 1000 compartilhamentos. Eu tava assustada e todo mundo, meu Deus, eu quero o meme do PT e o Lula. Eu, não. Não, e é a melhor sacada de todas, porque é o que você falou, Sarah. Você, além de ter um trem que viaja no tempo, você tem personagens que não tem face humana. Você pode pôr daqui pra eternidade e acabou. Você escala um outro, sim, dublador que a voz parece depois que o cara morreu, exato, que vai demorar pra acontecer, né? E você não precisa pôr um ator velho lá. Não, o Ryutaro. Não, o Ryutaro e a Hanna, então, só trocar e vai embora. Isso já foi provado em filme e daí pra frente. Então, essa é a galinha do ovo, sim, de ouro. É, nossa, perfeito. Todo ano sai alguma coisa. Sim, todo ano sai alguma coisa de Dedenno. É incrível. Inclusive, eu não sou muito fã do filme do Heisei Generation. É o Rei ou é o Heisei, Jesus? É o Heisei Generation. Ele é uma zona. Tem coisas nele que eu tenho vontade de falar assim, deixa de ser louca. Só que, nossa, cara, a participação do Takeru Sato foi... Eu chorei, tudo, bicho, eu chorei com o filme. Sabe por que eu chorei? Lindo. Aquela cena... É spoiler, quem não assistiu, por favor, né? Vai assistir, porque... Ah, alarme de spoiler. É, foi avisado. A cena onde... Que não tem muito problema com a trama, mas tem uma cena onde os Kamen Riders sumiram e tal... E aí as pessoas vão ser atacadas e começam a aparecer os Kamen Riders e as crianças começam a apontar. E tem um ponto que tá um pai, e eu sou pai, os filhos, e aí ele vê o Kuga. E ele fica pequeno na hora, aparece ele quando ele era pequeno com os brinquedos de Kamen Rider e Kuga! Mano, só de falar a voz embarga, não dá. Ai, nossa, mano, do jeito que vocês estão falando, isso pegou no coração. Mano, do jeito que vocês falaram, isso me fez lembrar de uma série Super Sentai que eu vi, e inclusive era a junção de muitas equipes de Super Sentai e muitos Kamen Riders. Aí é o filme. Deve ser o filme de Death. Deve ser... Se eu não me engano, os principais era o Marvelous e The Cage. Marvelous e o The Cage. Ai! Gokaiger com o The Cage. Tem todo mundo. É o recorde mundial de dublês numa cena. Isso. Gokaiger e The Cage. Eu vi esse vídeo, mano. Interessante, velho. Cara, não, mas sério. Procura essa... Eu acho que eu acho essa cena fácil no YouTube que a gente tá comentando. Do eu chorei. Eu embargo a voz só de... Porque eu sou pai. E aí eu me vi ali, sabe? Eu me identifiquei. Falei, caramba, velho! E o lance de falar que... Isso pra mim é muito bonito. Sim. Em Kamen Rider. O lance de falar que sempre que as trevas se colocarem, se puserem sobre o mundo... Um Kamen Rider vai aparecer. Não importa o que acontecer. Nossa. Isso é lindo. Bom. Isso me lembrou aquele... Não, isso me lembrou aquele filme do... Nossa, verdade. Que tem participação de Ghost. Que ele tá na moto, ele vai andando. Aí vem a frase falando... Ai, eu parei pra assistir Ghost por causa desse filme. É muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Pô, cara, que filme é lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu sou apaixonada Fujoka, no Hiroshi Fujoka. Então, gente, é lindo. Sara, ele como se gata Sanshiro, só quero dizer isso. Depois é que eu fui assistir Ichigo, só quero dizer isso. Sara, eu só sei que você... Sara, Sara, oi. Eu só sei que você tá ferrada, você vai ter que me passar todas essas referências pra colocar no post. Você tá lascada. Eu conheci ele na Ação Games. a idade aparecer. Voltando um pouco aqui pra pauta, a gente segue os três filmes, né? De Kamen Rider. E dois são reboot e um é releitura. Por ordem de ano, né? Primeiro Kamen Rider The First. Que é o reboot do Kamen Rider Ichigo, que pra variar é a tradução em inglês, né? Aí vem o Kamen Rider The Next, que é a continuação do The First, provavelmente é o reboot do V3. Do V3, né? E aí vem Kamen Rider Amazon. Que é a série 2016, da Amazon. Exatamente, isso foi ótimo. Melhor trocadilho. Agora você explica. Amazon Prime, a serviço de streaming, Prime Video. Então, Amazon Riders foi feito no Amazon Studios. Pra passar na Amazon Prime. Eu assisti na Amazon Prime. Agora eu entendi o trocadilho. E é baseado no... Levemente baseado em Kamen Rider Amazon, né? Dos anos 70. E é um reboot muito bem pensado. Eu não assisti inteiro, eu comecei a assistir. Mas não terminei, preciso, porque é incrível até onde eu pude assistir. É baseado no Kamen Rider Amazon de 74. Né? Teve duas temporadas, teve filme, teve o negócio todo. Eu só sei que eu tenho mais de 500... Pra botar em dia, né? Fala aí. Pra colocar em dia, né? Porque eu sou só no 30 do... Que tem só 98. Isso. Não tô nem na metade desse. Não cheguei nem na metade do Ichigo. Imagina do resto. Mas cara, aos poucos você vai indo, né? Eu mesmo nem terminei Ichigo também, nem V3. Um que eu terminei, que eu fiz questão de terminar, é o Stronger, porque eu tô construindo o cosplay dele. Que é uma série que eu gosto muito. Stronger é um primeiro Kamen Rider maravilhoso. É um mala. Calma aí, Volney. A gente já passou dessa parte. Onde... Não, eu tô falando. A gente ainda vai chegar nessa parte onde vocês vão dizer os Kamen Riders. Não, mas eu nem falei. Não, que isso. Calma lá. Pra mim, preferida é todos. Eu gosto de todos. Você respondeu igualzinho a Sarah quando ela gravou. Quando a gente gravou o especial de Kamen Rider lá no Paralelo. Todos, todos. Eu falo, eu sou otaku de Kamen Rider. Eu assisti tudo, tudo mesmo. Eu assisti de Ichigo a Saber, tudo que saiu. Filme também. Então, o Amazon Riders eu assisti todo. Assim, e saiu na época de WandaVision. Sim. Eu larguei WandaVision pra assistir. Quer dizer, liberou no Brasil. Mentira. A Amazon falou que ia tirar do catálogo. Eu abandonei WandaVision pra assistir Amazon Riders. Aí tem amor pro Kamen Rider. Corta aí. Sim, Kamen Rider em primeiro lugar. Né? Cara, eu tenho um problema com Amazon Riders da Amazon. Porque tá em inglês, velho. Eu fico muito aziada. Eles acabaram de fazer algo do trocadilho. Tiveram que me explicar o trocadilho. O Amazon na Amazon. Sim. Não, a Amazon da Amazon. Não, o pior é que tem um meme. Não, o pior é que tem um meme que eu já vi o pessoal fazendo. Nossa. Que a caixinha da Amazon é a cara da Amazon Alpha. É muito bom esse meme, velho. Não, que eles foram... eu lembro o post, acho que era de uma daquelas galerias do pessoal da Malásia. Aí eles fizeram todos os animais e objetos, seres que representam, né, cada rider. Aí tá lá, tubarão, foguete, papapá. Aí chegou na Amazon, tá a caixa da Amazon. Nossa. Eu falei assim, gente, o povo é podre. O melhor do Decade era a cara do Decade e uma bolsa de sangue. Nossa. Com os códigos de barra. Bom, seguindo aqui vamos seguir aqui a pauta. A gente agora vai para as outras mídias, não só o vídeo a respeito de Kamen Rider. Então, a gente tem os mangás do nosso querido Shinomori. Eu vou fazer uma inclusão aqui, tá? Porque saiu um mangá novo. Ah, saiu um mangá novo? Olha que beleza. Primeiro a gente começa com Kamen Rider Spirits, que foi publicado de 2001 a 2009 com 16 volumes. Que mangá maravilhoso, hein? Você está lendo o atual que eu estou lançando? Diga. Não, não tô lendo nada no momento. Eu tô meio doido, eu tô afastado da internet um pouquinho. A Tokunet tá muito tóxica pra mim, então eu tô um eremita digital, vamos dizer assim. Eu apareço pra gravar podcast e às vezes eu olho no WhatsApp e às vezes não. Mas o mangá do Kamen Rider Spirits é uma coisa maravilhosa. Tipo... Aí no caso ele não foi feito pelo Ishinomori, mas ele tem muitos plots, né, na sua história que continuam as histórias de Kamen Rider. Eles acabam... complementam as histórias das séries, sem ser oficial, mas são ideias que iam ser utilizadas na série, ou que poderiam, mas não foram. Então isso é muito interessante. Na verdade, eu vi que o protagonista da série de Speeds é o Z-Cross. Ele é canônico ao... No caso, assim, tem um filme, né, especial que fizeram, só que eles descartam aquela ideia, eles pegam a ideia principal que ele esqueceu... A memória e tal, eles e transforma no mangá. Aí eles... eles vão complementando com o que foi com os demais riders que vai até o Z-Cross. O Black RX... Não, sim, mas eu tô dizendo assim, dentro do Showa, né? Até o Z-Cross, ó. Mas assim, o que eu tô dizendo é... Sim. Aquilo que acontece no mangá, de até Z-Cross, que acontece... O Z-Cross, sim, é lógico, é oficial. Mas o que acontece no mangá não é cânone. Mas são ideias que elas iam ser utilizadas, ideias de conceito. Por exemplo, no Stronger, explica a coisa toda do que aconteceu com o Go, que é o cara que fez o Stronger ser o Stronger. Por que ele fez ser o Stronger? Por causa desse cara, que mataram a Black Satan, matou o cara, e ele foi atrás e falou, gente, vocês não querem me transformar em cyborg, não? Eu quero ser do mal, vamos? É verdade. E aí... Eu sei. Você tá ligado, você assistiu tudo. Mas assim, gente, o Go morreu, né, e aí ele foi ser o, aí o, esqueci o nome do senhor aqui, puta merda, eu sou mó fã de Stronger, não lembro não, enfim, mas ele foi lá se oferecer pra ser o Stronger, né, e então, o que acontece, o Go, que não aparece na série, ele, dentro das ideias pra série, ele seria, que é o protótipo do Stronger, é o Kamen Rider Spark, E no mangá de Kamen Rider Spirits, o Spark aparece. E nunca apareceu na série, até porque eles não tinham essas ideias na época, né? Era outra pegada, né? Isso é muito interessante, porque isso complementa as histórias da série da Era Showa. Porque esse estilo de narrativa não era tão usado na Era Showa. Hoje em dia você tem isso com os Kamen Riders modernos, né? Na época você não tinha. É, eu achei isso foi interessante no Spirits. Pegaram uma coisa atual, né? Que é o esqueleto de enredo e colocaram na história deles. Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. É uma leitura obrigatória. Assim, pra quem gosta e gostaria que continuasse, mas não continuou, tá perfeito. Ali. E assim, hoje em dia a gente consegue né, acessar sites de mangá de forma geral, é um mangá que tem traduzido. Inclusive para português. Inclusive na Scanlator que a Sarah faz parte. Olha só, tá vendo? Que edição. É, o Joe Shigeru, lembrei. Aqui, Shin Kamen Rider. Joe Shigeru. Walter, Shigeru Joe. Pode repetir? É o Stronger, né? Joe Shigeru, ok. Aí a gente tem todos os outros mangás que ainda estão em lançamento. Começando por Shin Kamen Rider Spirits. Que é a continuação direta do primeiro. Que foi lançado a partir de 2009. Masked Rider Kuga. Que foi lançado a partir de 2014. Kamen Rider... Double. É o Double? Ah, tá, não, aqui não vou me contar. Kamen Rider Double Futon Blade. Cara, esse mangá é muito bom. Esse mangá é muito bom, eu quero esse anime. 17. Por favor. Pra ontem, eu na minha a fazer mesa. Ele esses dias, né? Eu peguei ele pra fazer esses dias, ele é muito bom. Ele segue muito a premissa do que é a série. Aí tem Masked Rider Kaisa. Kaisa. É porque coloca o X e me confunde até o fofo, velho. Masked Rider Kaisa ou 913. Liga agora. Que foi lançado. Né? Que foi lançado a partir de 2019. E o que começou a ser lançado esse ano, conforme a edição agora da Sarah, Kamen Rider Buster. Isso, o Buster ele é um mangá complementar para Kamen Rider Saber, que conta a história do... Nossa, me fugiu lindamente o nome dele, olha que legal. O Ogami, Ryu Ogami, Kamen Rider Buster, atual da Sword of Logos da Base do Norte. Eu só vi, por enquanto, a capa. Também quero ler. Veja, eu acho que vai ter 6 capítulos... Tipo, eu já fiz até o 4. Eu vou jogar o link aqui. Vai desde ele conhecendo o Buster anterior até o que seria atualmente. Acho que vai ser uns 6 capítulos ao total. Interessado. Aqui, vou jogar aqui. Tem vários personagens de Kamen Rider, os outros Riders, que a gente podia ter uns spin-offs assim. Não precisa fazer uma série nova. Você pode, né? Fazer um mangazinho, uma animaçãozinha. Se não me engano, tem do Amazons. Acho que Amazons Gaiden, alguma coisa assim. Acho que tem uns 4 ou 5 volumes, porque é muito. Não tem periodicidade em si. Faz o seguinte, Sarah, confirma isso daí depois. E aí você me passa pra colocar no post, tá? Tá. Inclusive, eu vou ver isso aqui agora. Bom. Seguindo aqui, a gente tem os Kamen Rider fora do Japão, traduzindo Sabanizações. A gente ignora, nossa. A gente tem um aí que a gente ignora. Então, o que eu fui obrigado a assistir parte na TV, eu ignoro mesmo. Assim, se eu tivesse assistido, se eu não tivesse assistido o Ryuki antes, eu juro que eu assistiria de boa. Então, mas eu assisti. E eu não consegui. Vamos lá. Cara, eu tenho um certo problema com o Ryuki. Eu achei ele muito... Como é que é a palavra? Arrastado o início. A história só andou assim mais quando entrou Sakura a Sakura. Demais, gente. Maravilhoso. Bom, são dois sabonizados, né? Que é o Masked Rider de 95. que foi usado o design de Kamen Rider. Tinha a cena do X. Zeto, tinha a cena do Mas, Jay. Né? Olha só, então, esse... Esse tinha até minha avó correndo no meio. Aquilo era uma anarquia. Ah, não, sério. Não, aquilo, velho, aquilo é uma anarquia. Aquilo é uma anarquia muito grande. Ai. O pior que já vieram pra mim uma vez e falaram, Sara, você sabe onde a gente acha pra ver, nem que seja inglês? Eu não sei, não. Desconheço. Enfim. É... Só pra... pra seguir aqui, o segundo, né? Que foi lançado como sabonização foi o famoso Kamen Rider Dragon Knight, que foi utilizado à base do Kamen Rider Ryuki. Lembrando que não é da Saban. Eu assisti. É outra produtora. Não, então, sabonizado entre aspas, entendeu? Americanizado é um termo melhor. Cara, eu lembro vagamente do Dragon Knight. Porque nessa época eu era mais vidrada no SPD e no Força Animal. Eu vi porque tava ali no Idem. Ok, né? E não foi uma... Não foi gostei. Olha, e tem até série de Power Rangers que eu gosto mais do que o Sentai. Mas isso não rolou, não. Nossa, eu com SPD. Adoro o Dekarandia, mas nossa... É... SPD é meu coraçãozinho. É. Depois, quando a gente fizer um episódio sobre Super Sentai, a gente volta no Super Sentai. Né? Aí a gente tem aqui o Kamen Rider no Brasil, Bumbo Manchete, o salve do Dudu. Nossa senhora. Bora, gente, vamos falar do que vocês gostam, vamos falar do Senhor Black. A pior coisa é que é uma série que eu gosto muito, foi muito importante pra minha vida, mas eu não suporto falar não. Você fala 10 km de distância do Black, nossa, sei lá. Aí. Brota fã de todo lugar. Você falou do Senhor Black, meu, venha ver, meu, tem minha coleção, meu. A pior coisa é que, assim, cara, não sei se vocês já sentiram isso, mas existe a versão Heisei. Disso. Nossa. Que é com build. Nossa, sim. Nossa, fala aí, Jorge. Força. Oh. Ai, você não pode falar. Gente, o meu, por exemplo. Ai, Gaia é maravilhoso. Mas, velho, abre um pentagrama, sai o cara dali com duas garras e fala, mas build é melhor porque tem. Pode, eu fico. Tá. Ô, Volney, essa sua imitação aí de. Band Black. Essa sua imitação de bolsa. E essa imitação de bolsa aí, hein? Esse no caso aí, meu, tem a carteirinha dos fãs de Black, né, meu? Não, mas sério, Build é maravilhoso. Foi a segunda série que eu vi. A minha primeira foi. O meu melhor amigo, o Lucas, que me apresentou, ele já começou por. Pela Trindade. Nossa. Ele já começou comigo com Gain. Aí depois Exaid. Aí depois veio com Build. Na época, Build estava terminando. Aí tanto que a gente até conversou assim, não, espera a Build acabar, vamos ver numa tacada só, porque a gente vê 5 episódios por dia. Aí beleza, aí depois se você quiser ver, você vai. A gente vê por aqui. Aí eu lembro que quando terminou Build... Ele pediu pra eu esperar umas 2 semanas, porque ele tava fazendo coisa da faculdade, eu também tava fazendo coisa minha de trabalho. E eu comecei a acompanhar Zio. Zio foi a minha primeira série semanal, acompanhado certinho. Cara, Build é maravilhoso. Tem uma história boa, plot atrás de plot, nossa, muito bom. Só que a galera endeusa de uma forma que parece um fandom de Jojo com Steve Ballant, que dá vontade de pegar assim, uma cadeira, enfiar na cara e fazer, para com isso! Eu sou a pessoa que gosta da série, mas não gosta do protagonista. Por isso mesmo, as pessoas estão me limitando. Aguenta aí, Sara. Mas o Johnny é chato. Sara, aguenta a fogolagem aí, pô. Eu já falei, pra mim o protagonista de só ouvi é fatos, tem que dizer. Fechou. Jairo Zeppeli. Tinha que ser, né, Zeppeli? Jairo Zeppeli. Bom, seguindo aqui com a última parte da pauta, com a penúltima parte da pauta, né? Brilha bastante, Sara, porque é a hora do seu jabá de vendas. Vamos o falar. O jabá indireto. Né? vamos falar dos brinquedos e dos outros. Aí é minha área também. Aí é a hora da brincadeira, é a hora da diversão, gente. Tem um meia dúzia de coisa. Eu também tenho. Então, vamos já começar lá pelo... Como que isso afetou no Brasil primeiro, antes da gente dar uma retornada lá no Japão. Kamen Rider, a série Tokusatsu, o gênero, ele é focado para crianças. E Kamen Rider tem uma extensa linha de brinquedos, de figures, de afins voltados, né, para todas as idades. Hoje em dia é para todas as idades, seja colecionador para criança, médio colecionador. E com isso tem várias propagandas. Quem costuma ver aí as transmissões ao vivo da nossa querida TV Toei, durante os episódios você vê altas propagandas de brinquedo. Inclusive, agora, nesse momento são 21:06, já está passando a transmissão oficial de Saber na TV da Toei. E tem essas propagandas. Aqui no Brasil, infelizmente, acho que foi meados de 2010, foi proibido pela Conar a divulgação e propaganda aberta de brinquedos e afins. Isso, na verdade, começou com bebidas alcoólicas, cigarro, mas também afetou brinquedos por conta de excitar as crianças a querer aquilo e causar problemas, então vetou tudo. Então, isso agora só acontece em canais fechados, assim, canais fechados, mídias, mas... Agora a gente vai explicar para os ouvintes o que significa o CONAR, que é basicamente o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Isso. Essa birosca foi fundada em 1950 e só começou a zoar o barraco todo a respeito de essas coisas nos anos 90. Anos 90, vulgo chegada com força de cultura pop japonesa por aqui, e o pessoal ia pirar forte pra comprar as coisas. Não, na verdade, anos 90 foi. Anos 80, anos 90, a Konar ainda não estragava ainda a brincadeira. Por quê? Quando teve esse estouro, veio o estouro de Saint Seiya, que eu também posso falar sobre. Cara, eu vivi. Eu não vivi na época, é pesquisa. Eu vivi, convívio eu com só pessoa. Tô aqui falando. Eu vivi aí, também. Aí, ó. Aí, tipo, é pessoa aqui, por exemplo, pessoas que estão aqui comigo agora que podem até corroborar com o que eu vou falar. Cara, o estouro foi tão Sim. grande que chegava a ter briga em loja por conta de brinquedo de boneco de cavaleiros. Fato! Tinha pais que chegavam na loja e pediam para reservar. Era uma coisa muito selvagem, né? Era um negócio selvagem para todo mundo. Selvagem é o mínimo, né? Porque Exato. Eu fui visitar uma loja de meu, aí na época teve coisa que saiu na porrada, mas não era brincadeira, saiu na TV falando, às vezes, chegou sim, sei eu lá, vi. Uma quantidade de brinquedos e você via as pessoas, assim, aniversário do Guanabara que a gente os tem cara hoje aqui no Rio, não chega aos pés do que acontecia quando chegava brinquedos cavaleiros numa loja. Sim. Cara, o pessoal ia pra cima e normalmente você via os pais, né, indo e era indo pra cima pra pegar e salve-se quem pudesse naquilo. E também aconteceu com o Black, quando o Black veio pro Brasil pela extinta TV Manchete e estourou de brinquedos. A linha de brinquedos do Black que muitos conhecem, que já viram no Mercado Livre e afins, foi uma linha própria que começaram a fazer aqui no Brasil. A Glaslit, que não é de origem japonesa. Começou a fazer aqui por conta desse estouro que teve, porque a demanda era grande pra caramba. Só uma pequena correção. Ela não é de origem japonesa em partes. Na verdade, os moldes são japoneses, sim. Nem tudo é japonês, lógico. Porque a senhora, a Dora Glaslit, ela usava os moldes que ela já tinha pra algumas coisas. Então, veículos, tudo. Alguns são veículos que a Glaslit já tinha licença de coisa do Rambo e tudo mais. Mas os bonecos, o cinto do Black, eu sei porque eu tenho aqui. E tá tudo autorizado, é tudo autorizado pela Toei. E eles têm molde, né? Eles fizeram todo um. Exato. Não, chegou até a versão do cinto do Black RX, que é aquela versão sabanizada também. Sim. Aí, assim, até o início dos anos 90, né? Quando entrou mais assim, ainda tava de boa. Só que foi em 2010, 2012 por aí, que é quando teve essa virada da Konar com tudo. No que ela decidiu, nossa, não vamos mostrar propaganda de drogas legais, né, de bebida, de cigarro, mas vamos foder aqui também o cenário infantil? Já que não tem pra onde correr, vamos que foder aqui também. E foi o... Fala assim, ó, um aplauso pra esse povo, porque eles acabaram com a programação infantil. Acabaram, totalmente. Eles foderam... Não, eles foderam com a programação infantil, por quê? Eu lembro que tinha o Sábado Animado, do SBT, e tinha as propagandas. Eu lembro direitinho, era do... Vinha da Hot Wheels, tinha da Barbie e tinha do Max Steel. E vendia pra caramba. Eu lembro que eu colecionava carrinhos da Hot Wheels com meu pai. Toda vez que a gente chegava numa re-rap da vida, tava lá o povo atrás dos bonecos do Max Steel. Tava atrás da Barbie. Sabe? Então, beleza. Quando a Conar desceu o pau, beleza. O SBT continuou. Nisso aí, a Globo ainda tinha TV Globinho. A Globo ainda conseguiu puxar durante um tempo, só que não tinha como colocar... investidores, porque os investidores eram lojas de brinquedo, eram a sabe, não ia, porque entrou a Fátima Bernardes, o SBT, hoje em dia, começou com a Ana Maria Braga. Não, Ana Maria Braga sempre foi matutinão. Então, começou com a Ana Maria Braga, eles faziam, na época, isso eu lembro muito bem, na época quando eles tiveram que limar a TV Globinho, eles simplesmente estenderam o programa da Ana Maria Braga e trouxeram o Jornal da Manhã um pouco mais cedo. Ah, sim, não. Isso aí eu lembro. Okay. Aí, agora eu entendi o que isso significa. E aí, o que eles fizeram? Pra voltar o programa da Ana Maria Braga normal e voltar o Jornal da Manhã pro horário certo, aí eles criaram o programa da Fátima Bernardes, que é a oferta que você vê até hoje em dia. Aí, tipo... comentar que o SBT, ele ainda conseguiu manter por mais uns anos propaganda com um contrato que a Disney tinha alguma coisa que ela conseguia, ela promoveu os brinquedos dela, mas só as coisas relacionadas à Disney. Mas também quando acabou o contrato com o SBT, acabou a programação infantil do SBT. Sim, o SBT ainda, tipo, aquelas coisas por baixo do pano que o Silvio Santos conseguia, ele levou. Depois disso acabou, gente. Você vai ver hoje em dia, por exemplo, tem dia que eu acordo cedo que eu tô trabalhando em home office, minha mãe vê TV cedo. Teve um dia que eu fui tomar café e fui ver. Cara, a programação do SBT pra infantil tá daquele modelo, sabe? É, se não me engano é macho e urso pra baixo. não tem muito o que chamar a atenção mais hoje pra criança. Graças a Deus, assim, uma faca de dois gumes, né? Existe a internet. Só que aí depende de papai e mamãe pra cuidar do que a criança vê. Outro? Só que não é. Só, é outro problema. Só que aí. É, a programação brasileira acabou pro infanto juvenil. É, mas era. Aí a gente tem um lançamento recente de emissora conhecida como Loading. Ah, sim. Mas a Loading é uma só. E ela é muito mais forte no horário em que ela faz programação para adulto do que no horário que ela faz programação infantil. Até ela conseguiu, lá de manhã, colocar umas animações que são mais pro horário, né? Seria para as crianças verem, mas pelo menos infanto juvenil. Mas ainda é pouco, quem faz propaganda ainda é coisa de computador, celular. A Calunga, tá ligado? Mas a Calunga é patrocinadora direta da emissora. É, sim. só que aquilo, venda de brinquedo não entra, cara. Isso aqui é o triste. Por exemplo, isso eu comentei, eu deixei isso muito em pauta quando a Band voltou a passar Jaspion e etc. Que tipo, gente, não adianta você colocar Kamen Rider Black, colocar Changeman, Jaspion. Num outro cenário, colocar Zio, que é o que depois entrou na Amazon. Não adianta você colocar essas séries bonitas visualmente pra chamar a atenção, a criança querer o brinquedo e não ter a propaganda. Porque você vai ter que importar. Importar é caro. Três aqui colecionam. É um hobby caro. Não é barato. Sara, aprende. Aprende a hora do marketing. Tragam os seriados e E aí a gente faz o jabá da sua página de informação de action figures e outras coisas. Sim. Só que aí agora eu também entro como... Só que aí eu entro agora como uma pessoa justa. Não é algo barato. Eu falo isso direto porque eu vivo pegando cliente que me pergunta sobre, todos eles assustam. A maioria assusta com valor. Mas, assim, isso aí é fato. Cara, eu tenho o New Dean Driver, eu não daria R$800 nele hoje em dia. Por exemplo. Falar uma coisa sobre pesado. Isso também fica em relação a cosplay, né? Porque quando uma pessoa me vê lá de cosplay de Kamen Rider, ele fala assim, caracas, eu sinto legal, legal. Só que eu já falo que é investimento. Porque, assim, você independente de você conseguir uma coisa aqui no Brasil ou conseguir importar, você vai ter investimento não só de dinheiro, mas como de tempo para conseguir procurar, conseguir resolver trâmite de importação e fica na receita. Tem tanta coisa, eu já tive coisa, inclusive, extraviada pelo correio. Eu ainda acho que meu primeiro cinto de W tem alguém brincando de fazer rinchinho até hoje em Curitiba. Mas assim, eu coloco essas coisas como investimento, porque as pessoas também se espantam, por exemplo, quando vem um preço real de um cosplay. Elas imaginam que é o preço de uma roupa, de loja. Mas não, é uma coisa personalizada. Sim. Então, ela tem um custo maior. Então, assim, eu imagino que o público fã, de forma geral, seja quem quer entrar para ser colecionador ou quer uma peça específica, não tem, assim, chega sem saber o valor das coisas e toma esse impacto, até porque nosso dinheiro vale muito pouco. Exato. Então, sim. Uma coisa que eu sempre faço, como vendedora, quando eu vejo que é um cliente novo, né, muitas vezes até adolescente, que eu pego muito, o pessoal lá do reino, quando vem falar comigo, eu explico. Eu tenho esse momento de sentar com o meu cliente e falo, olha, existe essa linha, essa linha, essa linha. É assim, assim, é assim, desse jeito. Eu faço toda uma explicação para entender o porquê e também para não assustar tanto. Porque, querendo ou não, é um desejo da pessoa. Sim. E você, tipo, e, por exemplo, eu, no, na posição de cliente, se eu chegasse num vendedor e eu chegasse, poxa, eu tô interessado nisso aqui, o cara, ah, isso aqui, pá! Aí você, tipo, tentar conversar e já tomar uma contra-resposta, até uma resposta podada, eu acharia ruim. Então, eu me vejo no lugar da pessoa, como se eu não conhecesse aquele cenário, aquele mundo, e eu explico pra pessoa tentar entender. Ah, sim. Porque é que nem ele falou, cara, é um investimento. Eu também faço cosplay hoje em dia, não com tanta frequência como eu fazia antes, nem por conta da pandemia, mas é por conta de tempo mesmo. Inclusive, tem 2 anos que eu estou fazendo do Ross. Tá em projeto ainda, tá sendo costurado. Eu já tenho, sinto. Só que é todo um processo. Você gasta, tem que ir atrás, tem que ver tudo direitinho. Se você pensa que é 500, que é 800, não é. Se a gente for jogar assim por alto, a gente gasta facilmente 2 mil brincando com algum cosplay. Sem dúvida alguma, né? Eu, inclusive, tenho uma página de cosplay, que eu construo cosplay, sou cosmaker, né? Chama Inventário um Cosmaker. Quem estiver ouvindo, procura aí no Instagram. Depois, eu vou ter que procurar, olha só. Depois manda o link pra mim. Mando sim, sem dúvida nenhuma. Manda no chat do coração. Mas realmente, o pessoal se assusta. Quando você vira e fala, ah, tal coisa é 500 pau, o pessoal olha pra você e fala, você tá brincando, né? É a Toei que tá enviando, ele entra sim. Na internet e tudo. É complicado. Sim. Cara, eu lembro que uma vez eu comentei com os amigos meus sobre o cosplay do Osso. Na época que foi feito o orçamento dele, ficou em 1000 e alguma coisa. Eu lembro que eu comentei com os meninos, eles, nossa, isso tudo é a roupa mesmo da banda. Com a armadura? Falei, esse preço foi com a armadura? Com a armadura, aí eu falei assim, não, mas eu tenho a certeza que o tecido é muito bom e a pessoa que está fazendo a mão extremamente barato. E eu, pra mim, eu pago assim, ó, de mão beijada. Coisa tá? Simples que as pessoas, às vezes, bom, não conseguem pensar. Assim, eu tenho duas camisas, né, no meu cosplay de Junk, e uma delas é aquela camisa que tá escrito Freedom Fighter, que tem um crucifixo. Se você pegar a série, você vai ver que não tem nenhum momento que você vai conseguir ver toda a imagem e consegui printar e consegui fazer. Eu mandei uma pessoa que trabalha com design digital refazer a estampa. Então eu paguei alguém para fazer a estampa e eu paguei alguém específico para estampar. Então foi uma camiseta Caramba. De cosplay que para ficar do jeito que eu queria são R$120, só uma camiseta de cosplay. Fui pois porque é. Assim, quando eu assisti eu era apaixonada pela aquela roupa. É uma arte. Então eu queria aquela camiseta. Eu tenho outra, que é aquela Forever Be Complete, né, que é só escrito. Como e foi assim, roupa pro dela meu amigo que faz a estamparia fazer mais rápido. Quando eu fui estrear o cosplay, enquanto essa estava em produção. É bom, porque quando eu uso cosplay 2 dias, eu consigo usar o cosplay sem usar a mesma roupa. Não, mas é bem isso. É, cosplay é uma arte. O pessoal vê a gente em evento e fica, poxa, tá vestido, pô, massa, legal. Cacete de sentar barato. E não, não é. Enfim. É tudo. Enfim, é tudo, gente. Mas não é. Enfim, gente. Chegando pra parte final aqui do episódio, eu sei que o papo tá legal, tá bastante gostoso, mas tudo que é bom, um dia acaba, né, gente? Então, assim, pra gente seguir, quer dizer, esse episódio é apenas sobre a franquia. Pode ver que foi falado um pouquinho sobre um pouquinho sobre outro, mas a pretensão é fazer um episódio sobre cada uma das séries. Ah, é bonito. Então, chama nós. Porque assim, o que eu penso da seguinte maneira, a gente faz um sobre a franquia e pra ter um respeito sobre cada série, aí sim a gente fala sobre aquela série em específico, sem a intervenção ou a interferência de outras séries. Se tiver uma ligação, a gente cita. Se não tiver, é outra história. Então, pra terminar este episódio, eu vou fazer um joguinho aqui. O meu, eu sou meio café com leite nessa história. Eu posso dizer que Kamen Rider pra mim é uma coisa muito nova e que eu estou amando assistir o Ichigo. Mas eu vou perguntar pra vocês, e sem fazer trapaça, por favor, porque eu já sei a resposta que a Sarah deu pra mim. Eu não quero pedir logo. Tá bom, depende. Ou eu vou perguntar pra vocês, primeiro pro Uka, qual é o seu Kamen Rider favorito de todos os tempos? É o Kamen Rider Wizard. Ok. Sarah? Não pode dar a mesma resposta, não? Não, é um só. Faz. Ok. Então, eu não vou dar aquela resposta lá, eu vou ser mais... Eu não tenho muito... É meio difícil falar o favorito, mas da Era Show eu posso falar, é mais fácil. Que é o Stronger, não tem nem conversa. E da Era Heisei eu gosto muito... Da Era Heiwa eu gosto do Zero One. Ó. Já acabou, você falou Stronger. É um só, eu não falei um por Era. Ah, tudo bem, pode ser o Stronger então. Porque eu sei que, assim, pra que o episódio do Paranerd sobre Kamen Rider vai estar aqui com o link no post. E se vocês prestarem atenção, quando o Nerdmaster perguntou pra Sarah qual é o Kamen Rider dela favorito, ela foi falando um, outro, até quando a gente percebeu que ela tava falando todos. Eu falaria alguns. É o que eu ia fazer. Eu também falaria alguns. Eu ia falar todos, mas não podia. Eu teria um top 5 de boa aqui. Né? Enfim. Eu fiz essa brincadeira mais pra entender. Porque assim, eu gosto, mas vocês três são viciados. Um pouquinho. Né? Só um pouquinho, né? Que leve assim, ó. Topeira, papai. Enfim. E resto agora a gente vai pro encerramento do episódio. Vamos pros jabás. Primeiro, Luca, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vou pedir para você fazer o jabá do seu canal, das coisas que você faz na internet. Por favor. Primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma conversa maravilhosa. Então, assim, foi só um tempo somado na vida. Eu tenho um canal que cobre eventos, que é o Anime Tokusatsu Vídeos. Vocês encontram no Instagram, YouTube e Facebook como @animetrocovideos. Como cosplayer, vocês me encontram no Facebook como facebook.com/umacosplays e no Instagram, Twitter e YouTube como uma_cosplay. Ok, aí depois vocês só me passam os links para colocar no post, por favor. Bom, Volney, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, ter trazido todas as informações que você trouxe. Fala lá do TopCast e de outras coisas que você faz na internet. Boa. Galera, obrigado pelo convite, foi muito legal, ri bastante, foi maravilhoso, papo maravilhoso. E assim, vocês podem me encontrar, eu faço parte do TopCast, do site tokusatsu.com.br, lá tem todos os nossos links, né? Você encontra a gente em trocentos lugares, no Twitter, @tokusatsuchupatoei. E é verdade, nós viemos primeiro. E também você encontra o meu perfil pessoal no Instagram, que é vole_oliveira, onde estão meus desenhos, tem muita coisa de tokusatsu, muito desenho de tokusatsu. Eu também sou cosplayer e cosmaker, e vocês me encontram lá em Instagram.com/inventarium_cosmaker, né? E tô por aí, no seu coração, na internet, espalhado aí, tô aí. Obrigado, galera, obrigado. Sim. Pelo espaço. Sara, os jabás de sempre, por favor. Então, gente, pra quem quiser saber mais sobre meu trabalho de vendas, é só procurar por Sara Camargo, ou o pior que eu nunca lembro, o meu link corretamente do Facebook. Sir Sara Aquil vai ficar aqui no link da descrição. Para quem quiser conhecer os trabalhos meus de edição de mangás e afins, é só procurar pela Nyokus Scans. Também podem achar meus demais trabalhos fora do universo Tokusatsu, que é ser os mangás do Kurumada em Kurumada Legends. E atualmente eu estou também no Twitter por Sir Magnus Aquil. Mas se for me procurar por nome, Sir Sara Magnus Aquil. Magnus? Magnus. Tá bom, né? É uma referência a Anne Rice. Ah, então tá. Bom, fazendo um jabá da minha parte, pelo menos, né? Eu tenho aqui também no Anime Sphere o Bartos, que tá no hiato desde o ano passado, mas logo mais eu consigo sair. Eu e Sara também estamos lá no Paranerdia, o podcast Paranerds. Abraço, Ned Master, que não pôde participar desse episódio. Eu também sou escritor de fanfics e histórias, contos originais lá no Mindstorm Productions. Abraço, Roberto. E chamou, eu tô fazendo, pode ter tempo. Eu sou esse tipo de arroz de fé. Para terminar, vamos lembrar dos nossos padrinhos, aqueles que nos ajudam a que a gente possa dar passos mais largos, voos mais altos, enfim. São só quatro no momento, mas muito obrigado para vocês que resolveram investir não só o seu tempo, mas um pouquinho do seu suave. Um abraço para o Jota, nosso querido cangaceiro disponível todas as horas. O nosso querido Dan Endo lá do Japão, que já foi membro aqui do podcast, continua sendo padrinho. O nosso querido Guilherme de Almeida, Hugo Tomate, que também era membro do Anime aqui e passou a ser padrinho. E o Arthur, que ele se tornou ouvinte faz pouco tempo e agora também já se tornou padrinho. Então, se você quiser ajudar o Anime Sphere, é só dar uma olhada aí nos links que estão aqui no post, beleza? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Kimiki, ima hajimari.